verdadeira felicidade é pura sensibilidade. Há de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. Melodia FM, que tem a sua voz aberta para o mundo pela internet www.radios.com.br/Melodia FM. Ser ambíguo, há de ser altivo. E você pode ouvir todos os programas passados aqui do nosso Questão de Sensibilidade no endereço www.acasadapedra.com.br e lá você encontrará um link específico para o nosso programa, com material extra e a possibilidade de entrar em contato direto conosco. Para que o vento do tempo não nos apague da memória. Isso é muito importante porque a nossa rádio, por ser uma rádio da municipalidade, muitas vezes com a jornada esportiva, com algumas jornadas jornalísticas oficiais, ela deixa de apresentar o nosso programa. Portanto, você pode ouvi-lo posteriormente, em outro horário, seguindo a programação da nossa rádio, mas em outro momento você pode ir a esse endereço www.acasadapedra.com.br e lá você terá esse programa disponibilizado para você, porque mesmo que ele não vá ao ar, ele será gravado em estúdio e será posteriormente colocado online nesse endereço para que você não fique sem o seu alimento diário de sensibilização. Há de ser impune, há de ser insone, há de ser escândalo, há de ser. E se o tema de sensibilização o interessa e você quiser aprofundá-lo e trabalhá-lo em outros níveis, em outras dimensões, no site já aqui nomeado www.acasadapedra.com.br, nós temos várias outras alternativas e todo um projeto, uma proposta que corresponde ao nosso trabalho pessoal, que é realmente de estímulo e desenvolvimento das sensibilidades. Seja bem-vindo e tenha acesso a esse material disponibilizado e pode entrar em contato conosco, lá você terá essas alternativas. E hoje eu queria dizer, que é início de semana, eu queria dizer algumas palavras dando a tônica do que acontecerá durante a semana e também por um fator especial. Nós tivemos há um tempo atrás uma entrevista muito importante, que foi a presença da diretora superintendente da Fundação Cultural da cidade de Varginha. Naquele momento, ela revelou que o Teatro Capitólio, que é sem dúvida um marco da vida cultural da cidade, que estava desativado por uma série de razões técnicas, ela naquele instante, aqui no nosso programa, garantiu que antes do término do primeiro semestre, o Teatro Capitólio seria entregue à população, todo reformado, com toda uma tecnologia avançada em termos de som, em termos de acústica e segurança. E ela disse que isso já era uma certeza, apesar de todas as dificuldades. Pois bem, é uma alegria infinita nossa poder dizer que isso aconteceu. O Teatro Capitólio hoje é uma realidade, foi inaugurado e é muito grande o júbilo. Portanto, aqui fica, da parte do nosso programa, os nossos parabéns à administração do prefeito Eduardo Corujinha e especificamente a toda a sua equipe e mais ainda diretamente a força tão grande de empenho da nossa amiga Paula Andréia Direne Ribeiro. Meus parabéns, dedicamos a toda essa equipe, a todo esse trabalho, toda a programação da semana, que nós acreditamos que seja uma programação especial, pelo menos foi essa a intenção. Nós teremos durante essa semana, e possivelmente algumas outras, devido à riqueza do material que estamos buscando em nossas pesquisas para trazer algo que toque de fato a sua sensibilidade em muitos sentidos, mas principalmente como porta primeira através da música, nós estamos trazendo conjuntos vocais brasileiros. Começo então com um conjunto muito especial, que é o conjunto Farroupilha. Um conjunto criado na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, mais ou menos no início dos anos 50, e no início da sua carreira, eles cantavam quase que exclusivamente música típica gaúcha, e eram famosos por isso, viajavam por todo o Brasil. Posteriormente, nos anos 60, eles tiveram muito sucesso com a Bossa Nova. E foi nesse momento que eu os conheci, com interpretações inesquecíveis. Eu me lembro muito do Papai Walt Disney, que fez muito sucesso, uma linda música, um conjunto muito, muito agradável. Eram dois casais e

e já me preparando para dormir, mas eu me lembro na televisão em branco e preto que havia um programa que me agradava muito, que era o programa do Conjunto Farroupilha, exatamente. Eles apareciam na TV Record, que sempre foi aquela antiga TV Record, a TV Record dos festivais, mas eles antecederam esse período. Mas a Record de Paulo Machado de Carvalho sempre teve essa preocupação com a música. E existiam programas muito interessantes, e eu acredito que muito do meu gosto musical veio exatamente dessa formação desde o início. E eu me lembro que eu ficava sentado, aconchegado à família, meus irmãos também conosco, e nós ouvíamos aquele programa e eu ficava fascinado pela doçura, pela beleza das vozes, pela vocalização, pelas letras tão interessantes. Eles cantavam também as músicas típicas, e eu imaginava todo aquele mundo de um Rio Grande do Sul distante da minha realidade, eu, natural de São Paulo, vivendo ali, mas aquilo tudo me atraía muito, e a beleza das vozes e como eles trabalhavam a vocalização, não só nessas músicas típicas, que é o que nós estamos tendo mais aqui no programa, mas também a bossa nova, que posteriormente já tomou mais força, mas eles foram um dos precursores, um dos primeiros grupos que cantaram esse gênero tão fabuloso da nossa música. E eu vivi exatamente esse período ainda como criança, e eu me sinto como que voltando no tempo com um outro olhar e reconhecendo o quanto isso marcou a minha formação enquanto ser, a minha sensibilidade enquanto expressão. Chimarrita balão, ai, não é pra todos dançar. A chimarrita balão, ai, não é pra todos dançar. É pra quem tem o pelé, vai meu bem, e saiba sapatear. É pra quem tem o pelé, vai meu bem, e saiba sapatear. Atirei na saracura, ai, batei o saracura. Atirei na saracura, ai, batei o saracura. E a saracura voou, ai, meu bem, foi pousar no lagoão. E a saracura voou, ai meu bem, foi pousar no lagoão. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Quem fala na chimarrita, ai meu bem, leva o fim que ela levou. Quem fala na chimarrita, ai meu bem, leva o fim que ela levou. A chimarrita balão, ai, não é pra todos dançar. A chimarrita balão, ai, não é pra todos dançar. Escreve na areia saudade. E o Questão de Sensibilidade hoje trazendo o conjunto Farroupilha, iniciando todo um projeto de vários programas que vai centralizar os conjuntos vocais da música brasileira. Alguns deles, porque são inúmeros os conjuntos vocais da grande riqueza da nossa música. E existe uma função ainda maior nesta semana para toda essa proposta, que é festejar e homenagear a grande conquista da administração da cidade, na pessoa do prefeito Eduardo Corujinha e da Paula Andréa Direne Ribeiro e toda a sua equipe e todos os demais que contribuíram de alguma forma para a volta desse monumento da cidade e da região em termos de expressão cultural, que é o Teatro Capitólio. fazendo a boiada, bem lindo e cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direto charqueada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo e cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, rindo e cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada, vem berrando, vem berrando. O gado coitado nasceu, foi marcado, aí vem condenado na estrada, berrando a querência, deixando, e os homens marvados empurrando, gritando. Toca boi, toca boi. E os homens de preto trazendo a boiada, vão rindo e cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Coitado nasceu, foi marcado, mas vai condenado direito à charqueada. Mas manda poeira no rumo de Deus, berrando pra ele, dizendo pra Deus: Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. De preto empurrando a boiada, vão rindo e cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Questão de sensibilidade, hoje com conjuntos vocais brasileiros e iniciando esse projeto todo com o conjunto Farroupilha. E também enfatizando novamente a nossa grande alegria e celebrando a volta do Teatro Capitólio e registrando esse fator como a grande conquista da administração atual da cidade. E vamos tirar as prendas pra cana verde. Eu plantei a cana verde, ninguém me ajudou a plantar. Eu plantei a cana verde, ninguém me ajudou a plantar. Depois da cana madura, todos queriam cortar. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Depois da cana madura, todos queriam cortar. Cana verde, minha cana cristalina. Cana verde, minha cana cristalina. Eu quisera ser um cravo pro cabelo das meninas. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Eu quisera ser um cravo pro cabelo das meninas. Cuidado com o perigo, moçada, na porta do oito. Esta roupa é de pino. Esta é roupa de pino. Não se atrapalhe mais, espera. Eu plantei a cana verde, sete palmos de fundura. Eu plantei a cana verde, sete palmos de fundura. Não levou nem sete dias, a cana estava madura. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem. Não levou nem sete dias, a cana estava madura. E que venham os sapateadores para dançar a chula. Vamos lá, traga a lança. E a chula, moçada. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Ai, gato porqueiro. Venha seu mestre chula que chulia, vem e dê uma paradinha para mim também. Venha seu mestre chula esse chuliador e dê uma paradinha para o tocador. Ai, eu sou o gateado. Sou o gateado. Tem uma pelega de 50 nas patas do petiço, seu. Mas que lindo. Tá maneado, tchê? Vamos lá. Venha seu mestre chula que chulia, vem e dê uma paradinha para mim também. Venha seu mestre chula, seu chuliador, e dê uma paradinha para o tocador. Agora ele cai! Agora ele cai! Queria esse guaipeca, não é isso? Ai! Não quer a bola! Venha seu mestre chula que chulia, vem e dê uma paradinha para mim também. Venha seu mestre chula esse chuliador e dê uma paradinha para o tocador. O nosso programa hoje traz conjuntos vocais brasileiros e especificamente o conjunto Farroupilha, dando abertura a esse projeto, que vai ser um projeto de vários programas, e com um foco muito importante, que é o de celebrar a volta do nosso querido Teatro Capitólio. E eu gostaria de ler alguma coisa que foi colocada nas reportagens da televisão local, material esse disponibilizado na internet. Depois de 7 anos em reforma, o Teatro Capitólio de Varginha foi reaberto nesta sexta-feira, dia 13 passado, portanto 13 de maio de 2011, com uma apresentação do Quinteto de Solistas de Paulínia. O prédio está de cara nova e volta a ser o principal espaço cultural da cidade. Um investimento de R$1,5 milhão foi feito para deixar o teatro igual ao da inauguração em 1927, igual na aparência, mas muito mais avançado, como nós soubemos da própria diretora superintendente da Fundação Cultural, que é a Paula Andréa de Irene Ribeiro, que aqui esteve no nosso programa e nos contou de todas as inovações, de todos os cuidados que essa reforma seguiu, e foi essa a tônica do trabalho da administração. Pelo palco do Teatro Capitólio passaram grandes artistas brasileiros por quase 8 décadas. Eu mesmo, aqui na cidade, que já moro aqui há alguns anos, acompanhei apresentações inesquecíveis. Uma delas, uma das que mais me emocionou, foi a visita da grande poetisa Adélia Prado. Foi um momento inesquecível e emocionante. Eu me lembro que eu havia levado um grupo de alunos meus da faculdade e estávamos todos num momento de interatividade, conversando com ela, e eu lá de trás, até do balcão, levantei a voz e tentei contato direto, e houve um momento mágico em que a nossa emoção e o que ela dizia e o que eu falava se encontraram no ar, e tudo aquilo contagiou todos nós pela beleza do ser humano e da grandeza daquela fala inesquecível. Portanto, eu tenho grandes recordações e, de fato, atesto a grande importância do Teatro Capitólio. Por isso a nossa alegria e por isso a nossa homenagem. Continuo no próximo bloco a conversar sobre a inauguração, a reinauguração do Teatro Capitólio. Deus que te abençoe, minha gente, meu irmão. É o meu Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, é sul, sul, sul, sul. Questão de sensibilidade, para fazer justiça a esse nome, não poderia estar alheio a esse dado tão importante que é a volta do Teatro Capitólio a vida cultural da cidade e da nossa região. E eu continuo trazendo alguns dados sobre o Teatro Capitólio. Como eu dizia, pelo palco do Teatro Capitólio passaram grandes artistas brasileiros por quase 8 décadas. Nomes como Dercy Gonçalves, Lobão, Oswaldo Montenegro e também atrações internacionais como o Ballet Folclórico da Eslováquia e a Orquestra Sinfônica da Bielorrússia. Um dos últimos shows no Capitólio foi do cantor Belchior em 2004, porque foram 7 anos em que o teatro ficou fechado. O prédio, em estilo misto, tem características do barroco e da arte nouveau. Foram feitas poucas modificações no projeto original, mas que melhoraram as acomodações. As poltronas estão mais confortáveis, são à prova de fogo, assim como as cortinas. E por medida de segurança, o número de assentos caiu de 800 para 627. E o piso original foi conservado. Como o prédio é tombado pelo patrimônio histórico municipal, algumas mudanças precisaram de autorização, como a instalação de rampas de acessibilidade e a ampliação do guarda-corpos. O lustre de 600 quilos foi cuidadosamente recuperado. Eu acompanhei todo esse trabalho, esse empenho maior da Paula, Paula Andréa de Irene Ribeiro, diretora, superintendente da Fundação Cultural, e de todo o empenho da administração do prefeito Eduardo Corujinha. Foi realmente um trabalho imenso e não foi sem desafios e sem dificuldades, muito ao contrário. O telhado, que era o grande problema, recebeu telhas resistentes a mudanças de temperatura e são termoacústicas. Isso é fenomenal, isso vai resolver uma série de problemas, porque eu, num outro bloco, eu vou falar para vocês da minha vivência e da minha relação direta com o Teatro Capitólio. E a programação que marca a reinauguração do teatro foi produzida pela Fundação Cultural de Varginha em parceria com a IPTV. E aí depois eu vou colocar para vocês a programação durante um período, porque é até interessante, você pode se movimentar para estar presente a alguma delas. Gostar da mulher e a mulher gostar do homem. Nos lugares chamam de amor as coisas do coração. No Rio Grande é bem querer o começo da paixão. No Rio Grande é bem querer é querer bem. Ter carinho, ter doçura, aquecer a alma de alguém. Ao compasso da milonga, vou explicar pra quem quiser como é que ama o gaúcho quando quer bem a mulher. O gaúcho entre os homens é rude homem também, mas de todo se transforma pra mulher a quem quer bem. E quantas palavras ternas ele diz à gauchinha: minha joia, meu tesouro, se traduz por prenda minha. Pra guardar esse tesouro, nem o cedro, nem o pinho, nem o aço é mais seguro do que o barro de um ranchinho. Cofre da felicidade que não se abre com o luxo, pois a chave é o bem querer. É assim que amo o gaúcho. Então, voltando e apresentando a vocês qual a programação da Fundação Cultural para e da IPTV para o nosso Teatro Capitólio, já que é esse um dos focos principais do nosso programa. E durante a semana toda nós vamos fazer menção a esse fato, que é a nossa homenagem, a nossa alegria, a nossa celebração pela volta do Teatro Capitólio ao nosso cotidiano, à nossa vida, enriquecendo-a culturalmente e sensivelmente, já que é questão de sensibilidade e o Teatro Capitólio é questão importantíssima de sensibilidade. Então aqui vai a programação. No dia 13 passado, 13 de 5, foi a Orquestra de Solistas de Paulínia, como dissemos, e a apresentação foi para convidados. Agora já aberta ao público, no dia 14, que também já passou, foi a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E depois, no dia 21, será a peça Escola de Mulheres com o ator Oscar Magrini. No dia 29, Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista, de São Paulo. No dia 4 do mês que vem, portanto 4 de junho, apresentação do cantor Tinoco. No dia 11 de junho, show humorístico com Barnabé. No dia 18 de junho, Viola de Todos os Cantos. E assim a coisa vai. E só para início, porque pouco a pouco nós vamos ter o Teatro Capitólio em função muito mais permanente. Gostaria de fazer referência ainda à minha vivência pessoal com relação ao Teatro Capitólio, porque o Teatro Capitólio se insere dentro da minha vida de uma forma muito intensa em termos de sentimento, porque durante muitos anos eu estive ali presente trabalhando, devido ao fato de que as instituições de ensino superior nas quais eu atuava aqui na cidade, elas tinham projetos que incluíam um grande número de pessoas. No caso específico, por exemplo, o projeto Veredas, comandado magistralmente pela minha querida amiga Dione Penha Duarte, que trazia esse projeto professoras do ensino da rede estadual de Minas Gerais para Varginha, professoras do ensino fundamental, do ensino básico, e essas professoras vinham fazer o seu normal superior à distância e tinham esses encontros presenciais duas vezes por ano e passavam aqui uma semana inteira, e eu era o diretamente responsável pela programação e também por muitos momentos de apresentação, junto com uma equipe fabulosa dessa figura que eu disse, Dione Penha Duarte. E o nosso envolvimento com o Teatro Capitólio, com toda a sua estrutura, com toda a sua equipe de suporte, era muito grande, e a gente utilizava aquilo como se fosse a nossa casa. E tivemos nessa experiência lembranças incríveis. Eu senti aquilo como um espaço de expressão e de comunicação e de afirmação profissional e pessoal, também meu. E foi com muita tristeza que assisti ao seu fechamento há 7 anos atrás. Portanto, vocês podem imaginar a minha alegria, o meu júbilo, o que justifica toda essa minha fala de hoje e o fato de que estamos dedicando em essa programação toda da semana à conquista maior da nossa administração. Menina que está na roda, entre vem sapateia. Menina que está na moda, não deve se envergonhar. Menina que está na roda, entre vem sapateia. Menina que está na moda, não deve se envergonhar. Sapateia, meu bem, sapateia, levanta a saia que a saia te meia. Sapateia, meu bem, sapateia, levanta a saia que a saia te meia. Está na roda, entre e vem sapatia. Menina que está na moda, não deve se envergonhar.

nosso Questão de Sensibilidade, chegando ao seu final hoje. E vocês estão convidados a continuarem conosco todas as noites das 8 às 9, comigo, Renato Tavolieri Filho, que apresenta o programa, porque teremos os conjuntos vocais brasileiros, alguns dos mais expressivos conjuntos vocais brasileiros. E será uma viagem muito interessante, eu tenho certeza, porque a nossa música é muito rica. E eu quero contar com a sua participação, quero contar com você do outro lado, que justifica todo um trabalho nosso. E quando eu digo nosso, esse nosso é bem amplo, porque eu tenho uma equipe maravilhosa aqui da rádio que nos dá um suporte em todos os sentidos. Em primeiro lugar, a equipe técnica, a Trinca de Ouro, que são o Francisco, o Roberto e o nosso grande amigo Adilson, que é um incentivador, que fica na torcida e que nos dá o suporte à noite, no horário do programa. Portanto, sem eles, nada disso seria possível. Equipe muito competente, além de toda a equipe jornalística, da nossa diretora Selamara, de todo o pessoal de apoio estratégico e que resolve todos os problemas práticos, mais diretamente com quem eu tenho contato é com a Cris Allen, e também os demais apresentadores, a equipe esportiva também, ou seja, é um grupo muito coeso e eles estão alguns diretamente presentes aqui na feitura deste programa e outros todos indiretamente, porque somos uma única união desde da proposta de quem nos incentiva e quem nos faz aqui estar, que é a Fundação Cultural, mais especificamente na pessoa da diretora superintendente Paula Andréa de Irene Ribeiro. E também tudo isso em função de que esta é uma rádio educativa e que é empenho da administração nossa, do prefeito Eduardo Corujinha, o foco cultural e levar esse foco aos nossos ouvintes, à nossa cidade e a toda a região, já que a Rádio Melodia FM tem também as suas transmissões online. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Renato se despedindo.